Isso é Iago Boladão. Tá ligado, né? Rafa, tá lendão. Jessica Ruiva, mas é patrão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As novinhas tão rebolando, sarrando nos ouvidos. Sabe que nós tá no auge se falar de putaria. Quando pensar que nós sumiu, nós bota só a cabecinha. Pincela com a cabecinha, vai puxando o meu cabelo. Sem peinar, tu soca forte, só botada no meu grelha. É só botada, botada, botada no meu grelha. É só botada, botada, botada no meu grelha. Sem peinar, tu soca forte, com tesão pode com jeito. Sem peinar, tu soca forte, com tesão pode com jeito. Bota com força, caralho, soca no meu grelha. Pincelada, pincelada, pincelada no meu grelha. Me soca forte, vai, puxa meu cabelo, vai. Botada, botada no meu grelo. Botada, botada no meu grelo. Me saca forte, vai, puxa meu cabelo. Me saca forte, vai, puxa meu cabelo. Sony no beat, manda pra ela. Diretamente Joel CD. Mas é patrão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As novinhas tão rebolando, sarrando nos ouvidos. Sabe que nós tá no auge se falar de putaria. Quando pensar que nós sumiu, nós bota só a cabecinha. Pincela com a cabecinha, vai puxando o meu cabelo. Sem peinar, tu soca forte, só botada no meu grelha. É só botada, botada, botada no meu grelha. É só botada, botada, botada no meu grelha. Sem peinar, tu soca forte, com tesão pode com jeito. Sem peinar, tu soca forte, com tesão pode com jeito. Bota com força, caralho, soca no meu grelo. Pincelada, pincelada, pincelada no meu grelo. Me soca forte, vai, puxa meu cabelo. Vai, puxa meu cabelo, vai, puxa meu cabelo. Me soca forte, vai, puxa meu cabelo. Só botada, botada no meu grelo. Só botada, botada no meu grelo. Me soca forte, vai, puxa meu cabelo. Me soca forte.